Namastê, caros ouvintes. O Deus que habita o meu coração saúda o Deus que habita o coração de todos, de cada um de vocês. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Lux Esotérica. Muito obrigado pela audiência daqueles que nos acompanham ao vivo e de todos aqueles que nos acompanham também nas gravações disponíveis no site da loja esotérica virtual, a Levir, www.levir.com.br. Esse site que há 15 anos eu tenho o privilégio de coordenar, caros ouvintes, com milhões de visitas e milhares e milhares de palestras ouvidas gratuita e diretamente por aqueles que buscam informações espirituais na internet. Ouvintes, estamos aqui a serviço da sua espiritualidade. E nessa fase do nosso programa, nós estamos trazendo aqui estudos sobre o livro O Sistema Solar, caros ouvintes. Este maravilhoso livro aqui do Major Arthur Powell, que vocês obviamente não vão encontrar mais nas livrarias, porque está esgotado, está fora de catálogo, mas já fornecemos um link aí para os associados da Levir encontrarem aí uma versão em espanhol, ouvintes, para vocês acompanharem a leitura e os comentários que nós fazemos aqui. E no dia de hoje nós vamos dar início aqui, esperamos terminar ainda no dia de hoje, a leitura do nono capítulo do livro do Arthur Powell, que nos fala das metas das nossas sete cadeias, ou dos sete esquemas que os ouvintes que vão transcorrer para a evolução aqui do esquema terrestre. Pois se há, caros ouvintes, uma diferença entre o que diz o esoterismo, o que diz o ocultismo e o que falam as religiões ou outras filosofias espiritualistas, é que o ser humano, caros ouvintes, ele realmente foi emanado pela divindade com um propósito cósmico. Nós não estamos aqui a brincadeira, não estamos a passeio, não estamos a turismo e nem fomos jogados aqui ao acaso, ouvintes. Não foi o encontro fortuito de átomos que fez com que nós nos tornássemos seres inteligentes, seres sensíveis, seres capazes de aprender, de se emocionar, de analisar, ouvintes, de exercer a consciência, a autoconsciência. O nosso destino, ouvintes, é cósmico. E ao invés daqueles dois destinos clássicos que, infelizmente, a religião defende, ouvintes, que é a danação eterna, ou então a salvação eterna, o que o esoterismo, o ocultismo, a teosofia nos ensina, é que o futuro do ser humano, ele é realmente algo cujo crescimento, cuja magnitude a nossa imaginação não pode abarcar, ouvintes. É realmente um futuro espiritual. Então existe um propósito na mente de Deus, ouvintes, para que os seres que são emanados da sua consciência, do seu próprio ser, atinjam. Ou seja, quando de si mesmo, Brahma, Deus, ou Ishvara, Alá, o nome que nós quisermos dar, caros ouvintes, o grande arquiteto do universo, começou a construir esse sistema, ele, na sua mente divina, que está no plano mental cósmico, ele imaginou, caros ouvintes, ele idealizou tudo o que viria a acontecer e todos os seres que foram emanados foram, obviamente, ouvintes, convidados a participar da consecução desse plano. E quando nós vemos falar, caros ouvintes, de metas, quando nós temos acesso a esses conhecimentos, nós temos que colocar aqui em perspectiva, ouvintes, com coisas que as pessoas estão falando, em relação, ouvintes, ao futuro próximo do nosso planeta e coisas, caros ouvintes, muito desagradáveis, que diariamente eu recebo e-mails de pessoas preocupadas com o futuro do nosso planeta, o futuro do universo e, obviamente, com o futuro delas mesmas. Pois há pessoas, ouvintes, pregando coisas absurdas, coisas que não têm base realmente na espiritualidade, que são meras especulações. São aqueles, caros ouvintes, que em todas as épocas da humanidade foram conhecidos como milenaristas, ou seja, quando se aproximam datas como final de século, como final de milênio, como nós tivemos no ano 2000, sempre se aproveitam dessas datas, obviamente, que numerologicamente são importantes para disseminar realmente a expectativa, ouvintes, de que tragédias, de que catástrofes viriam a se abater sobre a humanidade. E quando terminar esse programa, ouvintes, nós esperamos que uma outra visão tenha chegado à mente de vocês, ouvintes, não de que a humanidade está destinada simplesmente a ser destruída nesse planeta, mas sim que a nós, seres humanos, se espera muito, se espera que nós cresçamos em consciência e principalmente em sabedoria, ouvintes. Então, quando nós recebemos aí e-mails, caros ouvintes, que falam do fatídico ano de 2012, né, que está muito próximo, daqui a alguns poucos meses, né, nós estaremos em 2012, e as pessoas estão preocupadas porque supostamente o calendário maia predica ou predicou uma grande mudança, uma grande transformação, quiçá uma grande catástrofe que viria se abater sobre a nossa humanidade. Então, livros estão sendo vendidos, livros, filmes, programas de televisão, documentários, ouvintes, especulando realmente sobre essa data, caros ouvintes, que seria fatídica na história da humanidade. E, caros ouvintes, baseado nos estudos que nós temos feito aqui e principalmente nesse nosso estudo de longo alcance, que é o estudo do livro O Sistema Solar, nós podemos dizer para vocês que não vai acontecer rigorosamente nada, caros ouvintes, nesse ano de 2012. Não, caros ouvintes, que não possa acontecer isoladamente um terremoto, uma catástrofe, cair um avião, afundar um navio, ou catástrofes naturais em locais, ouvintes, que já se conhece que nesse nosso planeta podem acontecer essas catástrofes, principalmente nos locais onde se encontram as placas tectônicas, né, dessas calotas, caros ouvintes, que são os continentes, que na verdade não são terra firme. As calotas onde estão os continentes, ouvintes, elas estão flutuando sobre o grande núcleo, que é líquido, que nada mais é, caros ouvintes, do que um composto de metais em altas temperaturas que estão no centro da Terra. E então a superfície do planeta, caros ouvintes, está flutuando sobre esse núcleo, que tem mais a propriedade dos metais quando eles estão muito aquecidos. E então, ouvintes, essa aparente segurança que nós temos na terra firme não é realmente isso. E há outras previsões, caros ouvintes, catastróficas. Há pessoas aí predicando que grandes explosões solares irão se abater sobre o planeta no ano que vem, justamente numa época, caros ouvintes, em que se sabe que nos próximos meses nós estaremos chegando naquilo que é conhecido como o solar máximo, ou seja, a cada 11 anos o sol ele pulsa, caros ouvintes, com uma intensidade maior, pois ele é o coração do nosso sistema solar. Então a cada 11 anos há uma maior atividade eletromagnética e de emissões do nosso sol, inclusive com a formação de maiores bolhas e falhas que aparecem, as manchas negras sobre a superfície do sol, que tem na verdade uma origem magnética. E há pessoas que predicam aí, ouvintes, que podem haver explosões solares catastróficas que podem destruir toda a infraestrutura de telecomunicações, de satélites no planeta. E isso, caros ouvintes, é realmente um exagero muito grande, pois se sabe realmente que vai haver esse aumento de atividade solar, mas que isso, ouvintes, não tem nada a ver com fim do mundo, com o derradeiro futuro do nosso planeta. Há aqueles que ainda são mais catastrofistas e dizem que um grande cometa está oculto aí viajando pelo espaço, está à espreita de se chocar de uma forma catastrófica com o nosso planeta, gerando, ouvintes, tsunamis, né, maiores do que aqueles que se abateram sobre o Japão no começo do ano, depois daquele terremoto, né, de 9 graus na escala Richter. Então, se um asteroide se chocasse, né, um asteroide de alguns quilômetros, se chocasse sobre a Terra, um tsunami com dezenas e dezenas, quizás centenas de metros, poderia varrer praticamente todas as cidades litorâneas do mundo. E aí, ouvintes, nós vemos, né, entre tantas predições catastróficas, né, que supostamente tem base no calendário maia, né? Os maias nem sobreviveram para explicar para a gente o calendário que eles tinham, né? E chega realmente às raias do absurdo, ouvintes, pois há aqueles que predicam que o nosso planeta está sendo observado pelos seres extraterrestres e que eles estão se preparando para fazer uma evacuação emergencial do nosso planeta, retirando daqui da Terra os seres humanos que mereceriam evoluir e deixando aí a sua própria sorte aqueles que viriam morrer nas catástrofes planetárias que vêm aí no futuro próximo, ouvintes. E eu, lamentavelmente, ouvintes, tive a oportunidade de assistir, né, ao vivo e a cores, né, em persona própria, realmente um desses catastrofistas dizer isso. E isso foi lá na década de 90, predicando, ouvintes, o fim do mundo e uma série de coisas absurdas, ouvintes, que se eu fosse ficar aqui falando para vocês, o programa nem ia começar. Porque além dessa evacuação planetária, o indivíduo que contou essas histórias, provocando, ouvintes, pânico na plateia. Eu tive a oportunidade nessa ocasião, o teatro estava tão cheio, não havia mais lugares, colocaram cadeiras no palco ao redor do orador e eu tive a oportunidade de sentar ali a alguns metros de distância daquele indivíduo que estava ali fazendo a sua palestra, e lá de cima do palco eu podia ver que haviam pessoas chorando na plateia, pessoas quase que entrando em desespero, né? Depois que ele disse, caros ouvintes, que esses extraterrestres iriam substituir o DNA da humanidade, né, por um DNA diferente, um DNA diferente, que não teria karma, ouvintes. Quando ele falou isso, eu tive absoluta certeza que naquele sábado, ouvintes, eu estava perdendo completamente o meu tempo. Eu devia ter ido no cinema, devia ter ido no teatro, feito algum outro programa cultural, que não ver aquele indivíduo fazendo aquele monte de invencionistas na frente de mais de 2.000 pessoas. E para finalizar esse relato desse episódio, eu tive a oportunidade de ver uma pessoa depois da palestra fazendo, chegou ao microfone aos prantos, né, para indagar, né, aquele orador, que eu não vou mencionar o nome porque não é necessário, muitos vão identificá-lo até automaticamente. Perguntou a ele o que aconteceria com as pessoas da família dela que não estavam sabendo disso, que o planeta seria evacuado pelos extraterrestres. E aí o orador muito calmamente disse para ela: olha, infelizmente não há futuro para a sua família. E a pessoa já estava chorando, realmente ela ficou mais desesperada ainda. Ele disse: vá conversar depois lá com as nossas atendentes, de preferência compre lá umas fitas cassete, compre uns livros, né? Então, ouvintes, foi um espetáculo de horror, porque todas essas teorias, ouvintes, elas têm um único objetivo. O objetivo dessas correntes, desses e-mails que circulam por aí, até alguns filmes que são até bonitos de se ver, são um passatempo para quem não está fazendo nada em casa ou assistindo a sessão da tarde, ou então está passeando no shopping center, vai assistir um filme. Mas, ouvintes, tudo isso tem um objetivo. O objetivo é realmente gerar medo nas pessoas, pois, ouvintes, o medo sempre foi uma das maneiras mais pungentes, ouvintes, de provocar nas pessoas o esquecimento da sua própria natureza e dominar as mentes das pessoas. Pois naquela palestra, ouvintes, eu tive a oportunidade de ver realmente pessoas ficando perdidas no seu discernimento, porque não havia indícios nenhum daquilo que ele estava falando. Inclusive porque ele marcou datas que até o ano de 1999 naves iriam pousar no planeta e iriam levar pessoas. E tem pessoas lá em determinados locais aqui no Brasil até hoje lá esperando a descida dos discos voadores. Então aquele indivíduo estava manipulando a consciência das pessoas. E isso, ouvintes, é uma coisa terrível. Isso, caros ouvintes, afasta as pessoas da sua própria essência, pois o medo, ouvintes, ele paralisa todas as funções superiores do nosso sistema nervoso, da nossa consciência. A pessoa passa não mais a raciocinar direito e ela se desconecta dos seus princípios superiores, dos seus princípios espirituais. Então, ouvintes, queridos amigos, jamais, ouvintes, aceitem essas predicações catastróficas, porque elas não levam em conta, ouvintes, o verdadeiro conhecimento espiritual. A verdadeira espiritualidade, ouvintes, ela predica coisas superiores, predica que o ser humano, ouvintes, tem dentro de si uma natureza imortal, tem também uma natureza eterna, e que as coisas ao nosso redor, elas são impermanentes. Não adianta, ouvintes, nós nos apegarmos a esse planeta, porque ele não vai existir para sempre. Ele teve um começo e terá um fim. E esse fim, ouvintes, não é no ano de 2012. Tudo que entra no ciclo, ouvintes, entra, começa, tem o seu ápice e realmente termina. Mas não é, ouvintes, através de catástrofes Muitas e muitas catástrofes se abateram sobre esse planeta através da sua história geológica. E até mesmo as constatações modernas de que está havendo um aquecimento global, ouvintes. Isso, ouvintes, é, de certa forma, tem algum quê aí de falácia, ouvintes, porque o planeta está num processo de aquecimento desde que nós saímos da última era glacial há cerca de 11 mil anos atrás. Esses são os dados geológicos que estão aí. É óbvio que a nossa humanidade está, de uma forma antiecológica, acelerando um pouco esse aquecimento. Mas o fato é que o planeta está se aquecendo dentro de um ciclo de aquecimento e de esfriamento, ouvintes. Mas o que eu quero dizer para vocês, dentro ainda desse aspecto, ouvintes, é exatamente tentar, caros ouvintes, alertar vocês de que nós nunca devemos nos entregar ao medo, ouvintes. Se nós permitirmos que o medo se instale na nossa consciência, sob qualquer forma, ouvintes, que ele se apresente, nós estaremos deixando a nossa essência. Estaremos abandonando, ouvintes, aquilo que nós realmente somos. E o que o esoterismo, o que esse livro aqui que nós estamos trazendo para vocês, ouvintes, o Sistema Solar nos coloca, é de que há um projeto de longo prazo, ouvintes, acontecendo aqui nesse nosso universo. Não estamos aqui, caros ouvintes, passeando. Nós estamos evoluindo. O grande projeto na consciência de Deus é de que todos os seres que estão aqui nesse sistema estão evoluindo. Estão saindo, caros ouvintes, de dentro da grande consciência una da divindade e estão indo para a manifestação, para a diversidade, vão ganhar experiência e aqueles ouvintes que se destacarem, aqueles que compreenderem, o mais cedo vão chegar nos objetivos que estão colocados para o atingimento da nossa humanidade. É disso, ouvintes, que nós vamos falar no nosso segundo, na segunda parte do nosso programa de hoje. Esperamos que vocês possam nos acompanhar. Nós vamos então passar diretamente aqui ao que nos diz o Arthur Powell no seu maravilhoso livro O Sistema Solar, sobre aqui o projeto, ouvintes, os objetivos que estão estabelecidos para a nossa humanidade, para os seres, nessa nossa cadeia de mundos que nós estamos vivendo. Então vamos passar ao nosso intervalo, ouvintes, agradecendo aí a maravilhosa audiência daqueles que estão me acompanhando em vídeo aqui pela Ustream. A você que está me acompanhando apenas pelo áudio aqui na Rádio Esotérica FM e a você que está me acompanhando pelas gravações aí no site da Loja Esotérica Virtual. Venha se juntar a nós, ouvintes, participe e se associe na Loja Esotérica Virtual. Com a pequena semestralidade você estará apoiando aqui os fundamentos para que nós tenhamos condições técnicas de continuar essas iniciativas, levando esses conhecimentos para vocês, ouvintes, que estão buscando. Vamos ao nosso intervalo, ouvintes, e voltamos já já. Sim, caros ouvintes, estamos retornando agora para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Agradecendo muitíssimo a audiência, o prestígio de vocês, ouvintes, principalmente aqueles que estão nos ouvindo aí, quem sabe, muitos dias, muitos meses, quiçá anos depois que esse material for ao ar. Esperamos que ele seja útil para aqueles que estão buscando ouvintes. E vamos retornar aqui aos temas do livro O Sistema Solar, falando das metas para a nossa cadeia planetária, ouvintes. Então, ouvintes, voltando à questão, ouvintes, do futuro, do porvir da humanidade, na mente de Deus, que obviamente imaginou, idealizou, caros ouvintes, emanou de si as chispas divinas para que elas atingissem um objetivo. E o objetivo, ouvintes, ele varia com cada uma das sete grandes cadeias planetárias. E então, como nós já estamos na quarta cadeia do sistema terrestre, ouvintes, então nós temos um gráfico que está no livro O Sistema Solar, que vai nos facilitar aqui a compreensão desse processo, ouvintes. Então aqui, ouvintes, nós temos os sete círculos, né, que na verdade representam as sete cadeias planetárias do nosso esquema terrestre. A cada cadeia planetária, ouvintes, existem sempre sete planetas. E esta é uma constante que sempre está vigente dentro desse esquema, ouvintes, que funciona o nosso sistema solar. E então já se passaram 23 cadeias planetárias. E para cada uma dessas cadeias planetárias, ouvintes, existia um objetivo para a humanidade, ou seja, para as chispas divinas que atingiram o nível de seres humanos em cada uma dessas cadeias planetárias, havia um objetivo diferente. E aí, ouvintes, é que está realmente a beleza desse esquema. Pois, obviamente, ouvintes, de que o nosso objetivo atual, ele é mais elevado do que a da cadeia, ouvintes, que nos precedeu. Pois a cadeia anterior, a terceira cadeia do nosso sistema terrestre, era exatamente, aconteceu naquilo que outrora, ouvintes, foi um grande planeta, que foi a Lua. Foi a cadeia lunar, que já não existe mais, né? A Lua se transformou apenas no satélite desse novo planeta, que é a Terra. A Terra, ouvintes, ela foi formada praticamente com o que sobrou da matéria da cadeia lunar. Então, a Lua hoje, que é conhecida no ocultismo como a oitava esfera, ela é um mundo inerte, um mundo morto, onde, ouvintes, não existe o foco da consciência da divindade sobre aquele grupo. Por isso que não existem seres vivos, não existe fauna, não existe flora ali. Mas nós já habitamos ali sobre o que sobrou, ouvintes, né? Obviamente que o planeta físico daquela terceira cadeia, que ficou conhecida como a cadeia lunar, era um planeta muito maior, com uma atmosfera muito densa, onde vicejava, ouvintes, uma fauna, uma flora realmente extraordinária. Talvez mais viva, talvez mais intensa do que nós temos hoje aqui no planeta Terra. Pois nós vemos que no nosso planeta, que tem o foco do Logos planetário aqui, quantos milhões de espécies de animais, de insetos, de seres vivos estão aqui na terceira dimensão, no plano físico. A Lua, caros ouvintes, foi ainda muito mais. Haviam animais gigantes da mesma estirpe dos grandes sauros, dos grandes dinossauros que depois foram transferidos aqui para a Terra, ouvintes. Essa que é a verdadeira origem dos dinossauros e de toda a vida física do planeta Terra. O nosso DNA atual é uma continuidade do DNA lá da cadeia lunar. E não tem essa de dizer que extraterrestre, ouvintes, vai trocar o DNA da humanidade por um DNA sem karma, né? Porque eu tive o desprazer de ouvir isso. Porque essa afirmação, ouvintes, vai contra a lei da causalidade. Porque karma, ouvintes, significa ação e significa reação. Não pode, não há como, caros ouvintes, cancelar as reações depois de feitas as ações. Então não há, caros ouvintes, essa história de evoluir a humanidade cancelando o karma, passando borracha em cima do karma de alguma coisa ou de alguém, ouvintes. Esqueçam essas teorias, porque isso não existe, ouvintes. Tudo que nós fazemos, tudo que nós semeamos, nós colhemos. E nós, ouvintes, fomos as chispas divinas que ocupam os nossos corpos. Hoje, ouvintes, os corpos humanos foram os seres humanos, aliás, foram os seres animais. Nós fomos o reino animal da cadeia lunar. E o objetivo daquela cadeia lunar, ouvintes, que foi a terceira, era de alcançar a quarta grande iniciação. Então nós éramos animais e obviamente não tínhamos nada que ver com isso. O nosso objetivo era de se transformar em humano. Então nós só conseguimos isso agora nesse nosso novo planeta. Mas os seres, caros ouvintes, muitos dos seres que nós chamamos de mestres, como o mestre Kutumi, como o mestre Moria, como grandes seres da espiritualidade humana, já eram homens na cadeia lunar há muitos e muitos milhões de anos atrás. É por isso, ouvintes, que eles são mestres de sabedoria hoje em dia. Não é porque eles ganharam uma cadeirinha num disco voador, porque algum extraterrestre resolveu vender uma passagem para passear para outra galáxia para eles mais barato. Mas sim, ouvintes, porque há muitos milhões de anos os nossos mestres estão evoluindo. As nossas chispas divinas estão aqui há muito, muito tempo. Então o objetivo, ouvintes, da cadeia lunar era atingir o nível de Arhat, que é a quarta grande iniciação. É a iniciação, ouvintes, que atingiu o Mestre Jesus há 2000 anos atrás. E a sua grande marca é aquela passagem que infelizmente as religiões transformam em tão terrível, porque é o momento, ouvintes, que o indivíduo atinge a glória da perfeita separação da matéria e do espírito, que é o grande abandono que Jesus sofreu pouco antes da sua assim dita crucifixão, que não precisa, ouvintes, ser uma crucificação física, mas é um processo muito mais psicológico, onde o indivíduo atinge aquilo que os budistas, que os hindus chamam de Arhat, ou seja, aquele que só volta mais uma vez. Ele só se encarnará mais uma vez para se transformar em mestre de sabedoria. E nas cadeias anteriores, ouvintes, consequentemente, na segunda cadeia, o objetivo da humanidade que precedeu a cadeia lunar, que não tinha planeta físico, era de atingir a terceira iniciação dentro do que se conhece hoje na Fraternidade Branca. E na primeira cadeia, o objetivo era o atingimento da primeira iniciação. E quais são as características dessas iniciações, ouvintes? Quando o indivíduo, né, atinge essas iniciações, ele está, caros ouvintes, atingindo uma maestria dos seus princípios. Isso está muito bem simbolizado pelos cinco grandes momentos na vida de Jesus. A primeira iniciação é o nascimento, quando os reis magos vêm trazer os presentes para o indivíduo e ele nasce na manjedoura, acompanhado dos animais, dentro de uma gruta ou de uma manjedoura. Significa, ouvintes, a primeira iniciação, o domínio do corpo físico. E a primeira e segunda iniciações são muito próximas, pois a segunda grande iniciação é simbolizada pelo batismo que passou o Mestre Jesus. O batismo nas águas representa o domínio das emoções. Então, a primeira e segunda iniciações foram objetivo, ouvintes, das primeira e segunda cadeias. A terceira iniciação, ouvintes, é simbolizada pela transfiguração de Jesus, que a alguns dos seus discípulos apareceu como num corpo de glória, um corpo brilhante, translúcido, que encantou pela sua beleza, pela sua irradiação aos discípulos do Mestre Jesus. Simboliza o domínio da mente, a conquista perfeita do equilíbrio e da força que a mente possui. Esse foi o objetivo, então, daquela cadeia, da segunda cadeia, que nem tinha planeta físico. E o arhatado, ouvintes, foi o objetivo da cadeia lunar, a cadeia que nos precedeu. Então, muitos dos nossos mestres, ouvintes, já tinham iniciações na fraternidade dos mestres antes que esse planeta fosse formado. Então, ouvintes, nós devemos ainda honrar mais ainda os mestres, devemos ter uma devoção muito maior a eles, porque eles têm uma antiguidade muito maior que nós imaginamos. A santidade, a consciência que esses adeptos, que esses mestres têm, não se deve a alguns poucos anos, algumas poucas horas meditando, ouvintes. Eles não passaram borracha cósmica no karma deles, mas sim, ouvintes, eles foram se burilando, foram crescendo, foram subindo dentro desse processo. E para nós, ouvintes, nessa nossa cadeia terrestre, o objetivo ainda é mais avançado. Aí é que está realmente o problema, ouvintes, porque se na cadeia lunar o objetivo era alcançar a quarta iniciação, então nessa nossa cadeia, nós que fomos os animais da cadeia lunar, temos um objetivo muito mais alto, é atingir a quinta grande iniciação, a iniciação chamada na Índia de Aseka, ou seja, aquele que domina completamente o seu ser, que se torna um mestre de sabedoria. E isso, ouvintes, é um objetivo muito, muito elevado. De nós, ouvintes, é esperado realmente algo muito grande. Então nós vamos ter que fazer por onde, né? Como nós vamos atingir esse processo? Porque ele, obviamente, ouvintes, tem uma característica muito elevada. E se, ouvintes, na quarta iniciação, que era, né, o objetivo da cadeia lunar, já era a quarta iniciação, para nós a quinta iniciação, ouvintes, que se a quarta é representada pela crucifixão, A nossa ouvinte é conhecida na tradição cristã como a elevação da consciência na ascensão de Jesus. E esse simbolismo, ouvintes, da ascensão a Deus e a própria crucifixão, ouvintes, nas diversas tradições espirituais, representa, ouvintes, o atingimento do conhecimento do plano do Logos planetário e do Logos solar. Não é pouca coisa, ouvintes, pois a consciência dos iniciados nesse nível, ela precisa ser transferida do plano físico e das esferas, né, que nós conhecemos, que são os globos. A consciência do iniciado precisa se deslocar, né, na quinta grande iniciação, e isso está, para vocês não dizerem que eu estou inventando isso, isso está, ouvintes, na literatura de um grande teósofo que foi Purucker, né, um grande teósofo que atuou nos Estados Unidos. Lá nos seus escritos ele menciona que a consciência dos iniciados da quinta iniciação precisa fazer um percurso, uma projeção que vai do planeta Terra para a oitava esfera, que é a Lua. Depois a consciência do indivíduo se transfere para o planeta Vênus, depois, caros ouvintes, para Mercúrio, como essa imagem que nós estamos vendo aí, o planeta Mercúrio, que está mais próximo fisicamente do Sol, até que finalmente a consciência do iniciado e daqueles que estão o iniciando o transferem até a esfera do próprio Sol. É óbvio, ouvintes, que aí é uma projeção dos veículos invisíveis, dos corpos sutis. E ali, durante vários dias, o indivíduo tem uma elevação de consciência e ele, obviamente, passa a conhecer os mistérios, muitos mistérios do próprio Logos solar. E quando ele retorna, ouvintes, fazendo o percurso ao contrário, saindo do Sol, vindo ao planeta Mercúrio, ao planeta Vênus, à nossa Lua e à Terra, o iniciado se reencarna no seu próprio corpo, que é deixado repousando, acompanhado por guardiões, por outros iniciados que protegem esse corpo e o vitalizam, principalmente o protegem para que ele não seja obsedado, para que ele não seja ali vampirizado. O iniciado reencarna no seu próprio corpo, retornando dessa jornada, ouvintes, da quinta iniciação. E aí, ouvintes, está realmente o grande projeto, ouvintes, que está, né, colocado diante de nós, pois nessa nossa cadeia, ouvintes, que tem o planeta Marte, o planeta Terra e Mercúrio juntos evoluindo, né, está aqui, vocês podem ver os objetivos, né, da nossa cadeia terrestre, o atingimento da quinta iniciação à iniciação de Aseca. Então, ouvintes, há realmente um grande esforço dos mestres, ouvintes. Essas informações e muitas atividades que os mestres da Fraternidade Branca têm feito visam, caros ouvintes, realmente o estabelecimento de fundações para que no futuro, ouvintes, seja desenvolvida uma civilização mais espiritualizada nesse planeta. Porque da maneira que está, ouvintes, realmente é muito difícil que isso aconteça. E aqui o livro, né, faz algumas citações aqui dos mestres, né, que há, caros ouvintes, um refresco aqui para nós, porque quando está nos níveis iniciais, a inércia prevalece, mas quando o indivíduo começa a acelerar a sua consciência, há um progresso um pouco mais rápido, né? Então se menciona aqui: é sabido que nas primeiras fases da evolução o progresso é quase inconcebivelmente lento, de acordo com a nossa medida do tempo. Mas nas fases posteriores torna-se quase incrivelmente rápido. Segundo o mestre Kutumi, abre aspas, quando uma pessoa ingressa no caminho, se fizer convergir para ele todas as suas energias, o seu progresso não se fará por progressão aritmética, nem geométrica, mas por potências. Então, ouvintes, aí é o único refresco de todo esse processo, que é realmente muito lento. Quando o indivíduo vai se aproximando dos mestres, das pessoas que realmente têm conhecimento, têm sabedoria, têm energia, ouvintes, se evolui realmente muito mais rapidamente. E no futuro, lá na frente, ouvintes, na quinta, na sexta e na sétima cadeias do nosso esquema terrestre, ainda há, obviamente, objetivos mais elevados, né? Então, o livro aqui, O Sistema Solar, diz: podemos, portanto, presumir legitimamente que o progresso realizado na quinta, na sexta e na sétima cadeias será enormemente maior que o realizado nas quatro primeiras. Que isto deve ser assim é posto de manifesto pelo fato de ser o nível de Arhat alcançado ao final da terceira cadeia, a cadeia lunar, considerado a metade do caminho ao nível de adepto, ou seja, de mestre, que se atinge no final da quarta cadeia, a nossa, a qual parece propiciar tanto progresso quanto as três primeiras. E o Powell aqui cita a doutrina secreta, em inglês, né, no volume 1, que os homens aperfeiçoados da sétima ronda da nossa cadeia terrestre estarão apenas a um passo da raça raiz de sua hierarquia, a mais alta que existe na Terra e na nossa cadeia terrestre. O que quer dizer que os homens aperfeiçoados da nossa humanidade, depois de 3 rondas e meia de evolução, chegarão, que é o que falta ainda para cumprir, né? 3 rondas e meia. Então os homens chegarão a um estágio apenas abaixo daquele em que ora se encontra o Senhor do Mundo, o maior iniciado desse planeta, Sanat Kumara, entidade que vai ser descrita mais à frente nesse livro. E continuando aqui, de mais a mais, uma quantidade de considerações indica um nível altíssimo de atingimento para a humanidade no fim da nossa sétima cadeia. Assim, por exemplo, até a consciência búdica dá ao homem seu primeiro contato da unidade com o Logos. E o mestre ou o adepto Aseka forceja para elevar sua consciência, a consciência de sua mônada, à consciência do Logos, as chispas divinas. As mônadas ou as chispas divinas são projetadas desde o Logos a fim de poderem finalmente voltar a ele como grandes e gloriosos sóis, cada um deles capaz de dar vida e luz a um magnífico sistema, por cujo intermédio milhões e milhões de outras chispas, de outras mônadas, por seu turno, poderão desenvolver-se. Cada mônada cada chispa divina que se manifestou através de um logos da cadeia planetária, finalmente se converterá em parte de um homem celeste, ou seja, de um centro de um novo sistema solar. Os homens celestes ou celestiais são os verdadeiros habitantes do sistema solar, nascidos da mente dos logos planetários e destinados a ser logos planetários do futuro. Podemos presumir, portanto, que no fim da sétima cadeia, quando se completar o nosso esquema evolutivo, teremos alcançado um nível que estará, digamos, dentro das dimensões de um logos planetário. São informações, ouvintes, que nos concedem aí uma visualização do que está por vir aí no nosso, na nossa evolução. É realmente um futuro muito grande, né? E que quando o indivíduo, ouvintes, chega nessa sétima, no sétimo estágio, né? Porque nós já demos 4 voltas e meia nessa atual cadeia planetária, então faltam 3,5 voltas nos 7 planetas da nossa cadeia para que seja atingido. Em outro ponto da literatura esotérica, teosófica, se menciona que aquilo que os mestres sabem hoje, os mestres mais avançados, mais esclarecidos, que têm a maior clarividência, o que os mestres sabem hoje é o que saberão as crianças, ouvintes, no final da sétima ronda da nossa cadeia. Ou seja, é um futuro muito avançado, ouvintes, e aqui no final desse capítulo se fala das 7 opções, né, que um mestre tem quando ele atinge esse grau. De certa forma, nós já falamos dessas condições, ouvintes, quando o indivíduo realmente atinge a condição de mestre, ele tem diante de si opções, ele tem como, ouvintes, seguir outros caminhos, outras possibilidades. Então, quando o indivíduo atinge o grau de mestre, a ele se abrem 7 portas, né, que nós podemos aqui sumarizar, né? A primeira dessas opções é entrar no Nirvana para tornar-se, porventura, em algum mundo futuro, um avatar ou encarnação divina. E isso, ouvintes, é chamado entrar no Nirvana permanentemente. No budismo é chamado de vestir o traje Dharmakaya, não conservando nada abaixo da chispa divina. A segunda opção, ouvintes, do mestre é entrar no período espiritual. Caminho esse que inclui vestir o traje Sambhogakaya, retendo, neste caso, sua manifestação como um espírito triplo, e provavelmente pode uma vez mais se mostrar, se manifestar na sua aura aqui na Terra. A terceira opção é vestir o traje Nirmanakaya, retendo o seu corpo causal ou mental superior e todos os seus átomos permanentes. A quarta opção é continuar sendo membro da fraternidade branca ou da hierarquia oculta. A quinta opção é passar a cadeia seguinte para ajudar a construir as formas. A sexta opção, que foi a tomada por aquela grande iniciada que foi Maria, a mãe de Jesus, é unir-se à evolução dévica, transformando-se num arcanjo. E finalmente a sétima é unir-se ao estado maior do Logos, ajudando nos diversos planetas, nos diversos esquemas que estão evoluindo no sistema solar, ouvintes. São as opções que se abrem aos mestres, obviamente, que para nós isso ainda é pura teoria, né, ouvintes? Mas o conhecimento está aí. Nós não precisamos temer, ouvintes, porque nós estamos evoluindo de acordo com, obviamente, um plano. O plano da evolução. Então, cabe a nós, ouvintes, tomar o nosso papel, o nosso destino nas nossas mãos e não ficar esperando, ouvintes, a salvação que vai vir de fora. Tudo o que vai vir para nós, ouvintes, vai depender do que nós fizermos com os nossos próprios veículos. Começando aqui com o físico, com a nossa mente, com as nossas emoções e com a nossa espiritualidade. Ninguém vai dar nada de presente, ouvintes, e mesmo que esse planeta termine nesse exato momento, ouvintes, nós continuaremos a existir nos planos espirituais, nos planos invisíveis. Então não precisamos, ouvintes, temer o fim do mundo e nem precisamos temer o inferno, a danação eterna, porque isso, caros ouvintes, também não existe. Causas finitas não podem trazer consequências infinitas. Então, todos nós, ouvintes, estamos juntos nessa jornada evolutiva. Mas o programa de hoje está terminando, ouvintes. Estamos aí completando uma hora aqui de trabalhos, de estudos espirituais com vocês. Esperamos que esse trabalho de hoje tenha sido útil. E convidamos a vocês, ouvintes, para nós terminarmos esse trabalho com a união das nossas consciências dentro, ouvintes, de um trabalho ainda maior. O trabalho espiritual, unindo as nossas consciências nessa nossa egrégora. Vamos ativar, ouvintes, uma vez mais a nossa consciência interna. Agradecendo a oportunidade de estarmos aqui com saúde, firmes e fortes, ouvintes, estudando, buscando a nossa espiritualidade. Vamos fechar os nossos olhos. Uma vez mais, fixar nossa atenção no ponto dos nossos corações. Sentindo o batimento cardíaco. Vamos fazer brilhar, ouvintes, a chispa divina que repousa no lótus do nosso coração. Que a luz dessa chispa, ouvintes, brilhe intensamente. Tome todo o nosso ser, interpenetre todo o nosso corpo, faça com que ele se torne mais brilhante. Vamos difundir, ouvintes, essa luz ainda mais para além da nossa aura, iluminando o nosso redor e diante de nós o caminho da evolução que nós desejamos seguir. Vamos, ouvintes, nos unir para compreender, para internalizar e realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Este ser somos nós. Unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz. Paz. Paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes, que assim seja. Que essa chispa divina que está dentro de cada um de nós desperte ainda mais com essa bênção e que as mentes de vocês estejam sempre em busca de maiores conhecimentos, de maior sabedoria e assim, ouvintes, para que nós possamos evoluir cada vez mais. Terminou nesse momento mais essa edição do programa Lux Esotérica. Só podemos deixar aí com vocês agora a programação musical interativa aqui da Rádio Esotérica FM. A todos vocês desejamos um ótimo final de noite, um bom descanso, um bom repouso. Aguardamos vocês nos próximos programas, ouvintes. Recebam aqui o virtual mais forte, caloroso, fraternal abraço, ouvintes, aqui de Osmar de Carvalho. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica.